Boa tarde, obrigado, Sr. Wilson Faria, por ter aceito falar comigo, na qualidade de freguês, que vou votar nesta Junta de Freguesia de Santo Ildefonso. Ainda não é freguês. Não, já sou freguês. Quer Pois dizer, é. eu não votei nas eleições anteriores, mas já estou cá a morar há 2 anos. E está licenciado cá. Estou recenseado cá, já E vim. foi votar cá. Fui, Ah, ainda foi. hoje vim aqui. Ok. Já. Portanto, Ser Vítor doutor Silva. Vítor Silva, Isso. licenciado Sim, licenciado em Informática em Social. Informática e Gestão. Sim, no, as pessoas que Para a Universidade acompanham. de Aveiro? Não, portugalense. É portugalense. Sim, e posso-lhe dizer até já Tem agora lá que. muitos amigos. Ah, sim, pronto. Vai, mas continua. Posso-lhe dizer que a primária foi feita na Escola da Trindade, que acho que agora já não Que idade existe. tem? Que idade Eu tem? tenho 34. Os meus filhos andaram lá. Então, se calhar até nos cruzamos. Já acabaram. Um tem 37, 36, mais velho. E outro tem 29. Pronto. Estava, você estava no meio. Pronto, exatamente. Entretanto, acho que já Tá. acabou a Sim. escola lá. Pronto, e depois a preparatória foi feita no Augusto Gil. Portanto, eu andei sempre Não. por aqui. Foram para o Colégio dos Órfãos. Pronto. Pronto, mas eu andei sempre por aqui e depois andei no Oliveira Martins, que já é noutra freguesia e tal. Eu morei sempre fora do Porto, até agora há 2 anos que moro realmente aqui na freguesia de Santo Ildefonso. No centro da cidade, no Exatamente, coração a da cidade. freguesia que eu só agora, quando comecei a pesquisar um bocado o que é que realmente me apercebo que tem toda a grande parte dos marcos da cidade estão aqui, não é? Campo de igrejas. Exatamente, a própria Câmara, o Jardim de São Lázaro, pronto, há um conjunto imenso São de. Lázaro e o da coisa lá em cima do Marquês também é nosso. Sim, pois, exatamente. Pronto, eu passo lá todos os dias. E, curiosamente, tem lá os cartazes também da campanha de Paranhos, não é? Para além Pois de. estão no meu, Pronto, para na minha além. propriedade, digamos assim. Exatamente. Pronto, mas então, eu achei que era importante ficar a conhecer o que é a freguesia, Sim. quem é que são as pessoas em quem eu vou poder votar. E uma delas será o Sr. Wilson Faria. E eu. 66 anos, pai de dois filhos, avô de dois netos, com muito gosto. Sim. E sei que está há oito. Sétimo ano antigo do liceu. Está no meu tempo, era o sétimo ano, hoje 12º, não é? Sim. Penso sim. Fui gestor diversas empresas, fui empregado, gerente da firma Renault Trindade. Pouco lhe diz assim, Já ouvi falar, mas eu digo-lhe entra. quem é. Foi a maior editora de discos nacional. Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Vitorino, todos os artistas. Veja bem. Kim Barreiros, por exemplo, depois de António Mafra, virando para Sim. diversos. Fui de facto aí, fui procuradora e diretora financeiro e diretor pessoal. Estive lá 39 anos e meio. Fui fundadora da Rádio Press. Não sei se ouviu falar hoje, Sim. TSF. Tive algumas empresas na posição. Entretanto, estou aqui, Sim. 8 anos, Sim. Porquê? e Porque serei candidato, a e mais. sou um dos candidatos, aos novos corpos, digamos assim, do Executivo. Porquê que achou que era importante candidatar-se há 8 anos atrás? Porquê que achou que era importante envolver-se Olha, diretamente nesta nós questão? temos uma meta, cumprimos a meta, mas há sempre coisas que nós gostaríamos também de fazer. Que depois de passar essa meta, nós pensamos, podemos ter feito isto e aquilo. É um complemento, digamos assim, do passado. Gostaria, de facto, de fazer este mandato. Gostaria. Não sei se vou ou não, mas pelo menos essa é a minha intenção. Tenho alguns objetivos. Também em colaboração com a Câmara, como sabe, a Câmara que é o grande impulsionador. Nós, quer dizer, limitamos algumas coisas a exigir, e foi uma das coisas que eu mais debati, foi o problema do lixo aqui na cidade, não, na minha freguesia, me interessa só na freguesia. Sim, porque a freguesia não tem competências próprias nessa área, não Nada, nada, nada. Olha, consegui que, eu moro em Santa Catarina, sou um dos fregueses, digamos assim, que mora naquela parte pedonal, entre a rua Passo Manuel do Formoso. Eu mais outro outro casal que digamos assim como arte. E é uma rua, quer dizer, é uma rua, como é que ia dizer, da cidade do Porto, é a rua principal da cidade do Porto, Santa Catarina. E era uma rua que estava, de facto, inunda de lixo, aliás, mas isso a Câmara não, nem a Junta tem muita influência, porque, de facto, as pessoas não aderem, digamos assim. Sim, eu percebo que seja um problema de duas partes. Umas pessoas, que se elas deitarem coisas para o chão, elas vão ficar lá. Mas depois há outra parte que é a A limpeza, limpeza. que pode ser Sabe que eventualmente trabalhada ou eu aumentada. consegui que lavassem a rua praticamente todos os dias. Agora, com esta mudança para a Suma, é uma diferença como é a água do vinho. A rua está mais limpa. Aqui, a rua e as ruas aqui do Zeto, não sei se já reparou nisso, há cerca de um mês e tal, 2 meses, que a limpeza das ruas tem-se forçado de uma maneira diferente. São tantas viatas, tantas purichas, como se chama, que de facto me tem nojo. E hoje passa-se em certas ruas que está, não digo aquela limpeza total como se vê na Suíça, na Áustria, noutros países, como se é capaz de conhecer também como eu, mas quer dizer, mas pelo menos já dá uma proximidade. Esta lei de tabaco foi ótima para um, mas também muito mazinha para. Trouxe mais lixo para a rua. Exatamente. Uma vez eu estava em Zurique e sem querer que deixei cair um papel. A pessoa que vinha atrás, notadamente, apanhou-me e deu-me o papel. Aqui, se eu fizesse isso, se apanhasse papel desse, era quase insultado. Eu estou convencido que, com uma certa dinamização, digamos assim, das escolas, que o futuro será que as pessoas vão melhorar? Porque esta juventude já não vai lá. Quer dizer, só se for mesmo nas Qual é que é escolas o que papel insistir. que vê da junta de Não tem, freguesia não tem. A insistir, qualquer forma, insistir com os diretores das escolas, mas quer dizer, pouca força temos, não é? Como sabe, não é? Um papel que normalmente as juntas podem ter é a dinamização de atividades conjuntamente com associações locais. É isso que nós Pronto. fazemos, é isso que nós fazemos. Seria possível organizar algo desse género Fazemos isto todos os para. anos. Aliás, ser leu o plano de atividade. E de lá o Dia do Ambiente. Nós reunimos 500 e tal, Sim, mas mil e é. tal crianças, aliás. Sim, pronto, isso é E importante, mas incentivamos. é uma coisa de um dia. E a É. limpeza tem que ser todos os dias. Mas é nas escolas. Percebe? E nós colaboramos com as escolas. Olha, terça-feira, ou segunda-feira, tem uma reunião com a escola aqui em cima, onde vamos também debater os problemas e ajudar aqueles que precisam para dinamizar. Não só essa educação, que é do problema do lixo, mas outras coisas que precisem, nós estamos também prontos também a colaborar com as escolas. Não é fácil. Pois imagino que não, E é um cada vez pior. trabalho de gestão de pessoas quase, não é? O senhor Dr. Vítor Silva deve compreender e deve ver de facto que. Olha, vou dar um exemplo. Eu, nesse quarteirão onde moro, há três cafés, as confeitarias e um café. O Café Majestic, o Café Mengos e o Cafeteria Império. O ambiente do Café Majestic é um ambiente mais agradável, mais sóbrio, com mais disciplina. Quando fecham às 8 horas, de modo geral, não se vê papel nenhum. Você vai à Confeitaria Império e vai à outra confeitaria, que é só visto. Quer dizer, os próprios funcionários sacodem os papéis tudo para o chão. Quer dizer, é uma vergonha mesmo. E ainda mais este que não se vê um papel. É uma questão de cultura, não Tá. Questão de cultura mesmo. é? Outra das questões que se levantou um bocado, e esta sendo uma freguesia muito urbana e, pronto, e com ruas estreitas, é a questão do estacionamento. Há alguma coisa que seja possível a junta fazer? Ou já Nada. fez? Não é bem assim, não é bem o que o O que me senhor falaram diz. várias pessoas foi que, pronto, aborda outra questão, que é a eventual caça à multa e não sei o quê das pessoas que vão trabalhar, que têm que estacionar onde calha, mas também é uma questão de civismo às vezes. Sabe que a cidade de Porto é uma cidade já antiga, agora já é diferente, já obriga a construir garagens, antigamente não, portanto. Há esse problema, aumentou o problema dos automóveis, não é? Da circulação de automóveis. E quer dizer, e não há garagens de facto. Mas em contrapartida, a Câmara tem dois, salvo um ou dois, parques onde o morador da freguesia tem um desconto. Eu sei que não chega esse número de vagas, digamos assim, não chega para os pedidos, não é? Porque compreende-se. E além disso, também aqueles parques particulares têm a impressão que também têm um desconto qualquer nesses parques. A única coisa que pode fazer, mas também vê-se um abuso muito grande onde se mora, na rua Farinhamães, na rua Camões, ou Farinhamães, Faria mais. vê-se que, principalmente na rua de Camões, vê-se carros ao lado, sem necessidade nenhuma. O carro parou. Às vezes há sítios para estacionar e eles estão mesmo ao lado ali. Quer dizer, a polícia anda mesmo em cima. Na freguesia, tem as duas coisas, de facto, ruas largas e ruas estreitas. Mas isso. Uma das questões que normalmente surge sempre que eu falo com alguém sobre freguesias, a primeira coisa é, isto, juntas freguesias é quase, pronto, não se faz grande coisa. Ou então o que se faz é emitir meia dúzia Atestados. de atestados e pouco Não, mais. não, não. Eu vou dizer o que é que junta. É um Aliás, trabalho a tempo inteiro ser presidente. estou. Olha, nós temos dois versados em inventário. Nós temos apoio domiciliário a 85 pessoas. Sabia disso? Que é levar a comida, a refeição, fazer limpeza, etc. Tomarmos nós aumentar o número de utentes, mas não há, a Segurança Social não faz. Pelo contrário, até quer acabar. E quer dizer, para nós é muito mau e para as 85 pessoas pior, quer dizer, é um serviço que de facto é fantástico, quer dizer, as pessoas não, só quem necessita, só quem conhece o estado das pessoas que estão às vezes a morar no quarto andar, que não saem das suas casas, nunca seja há uns anos, não tem hipótese, e as pessoas levam lá comida, a refeição, e depois vão fazer limpeza, vão fazer os recados. Quer dizer, é um trabalho, é uma coisa fantástica mesmo. E isso junta apoio a 85 pessoas. E tem outro tipo de atividades, não é? Portanto, apoio à infância Essa e apoio à terceira idade, ao fim e ao cabo. é fantástica. Sim. O apoio domiciliário para mim é o número um. Uhum. E nós não regateamos a custos, muitas vezes, para ajudar os idosos, porque de facto é. Você não faz uma ideia quando a pessoa leva a refeição ou faz a limpeza ou qualquer coisa do género, quer dizer, a alegria dessas pessoas que não falam com ninguém, e são os nossos funcionários que vão, falam um bocadito, que entretêm, que às vezes contam anedotas, inclusive, veja bem, para as pessoas terem noção da vida. Outra comunidade também relativamente importante aqui são os imigrantes. Quer Sim. junto à batalha, quer um Sim, bocado distribuídos não, pelo. Nem tanto. não é nosso. Essa é. Ah, ok. É mais a sério. Sim. Também Sim. temos aqui Claro. diversos. Mas é mais aí a sério. Na Sim. batalha, mais a Mas sério. Acima parece-lhe que de vidro, é etc. uma. Sim, mas parece-lhe que é uma comunidade, um conjunto de comunidades que podem, de alguma forma, necessitar algum tipo de apoio que a Mas freguesia apanhamos, provém. nós sabemos que cabo perdíamos bastante mesmo. Eu Por exemplo, tenho que ideia apoio. que havia, já houve tipo escola ou aulas de português Já, para já, eles, já, já, já. mas foi algo que foi O Estado descontinuado. com, foi pena. Nós estávamos a ajudar e colaborar com uma professora que dava aulas. Na altura, chegou a ter 16 línguas diferentes, países diferentes. Mas o Estado acabou com isso. Ah, isso era uma Era bom, iniciativa. era bom, era bom. Quem disse isso? Foi Há dois noutra anos. entrevista, diga. Com quem? Foi com o candidato do Bloco de Esquerda que me falou sobre isso, porque eu Quem? não o conhecia. Quem foi? Não O Guimarães? me lembro agora do nome, sinceramente. Não, é o candidato à Junta de Freguesia de Ah, Santo é, não é Ildefonso. Guimarães. Não, Aí você já falou com os outros candidatos. não. Não, ainda só falei com ele. Ah. As outras já tenho marcado. Por isso é que eu queria Esse falar consigo no fim, que era não. para ter um bocado o Eles input não têm de toda a noção. gente. Não conhecem, não é? Desconhecem. Principalmente o Bloco de Esquerda. Já o Partido Comunista, esse está mais por as assembleias, participação, etc. Eu tive uma coração muito grande com o Partido Comunista no primeiro mandato. Foi o engenheiro Santos Silva que morreu, que era irmão do ministro Santos Silva, mas pensei. Isto era fantástico mesmo. Portanto, o Bloco de Esquerda não tem. Ainda... Também, se calhar, porque ainda está a começar. Não sei, estou a dizer. Não faço uma ideia, mas começando eu Também tenho que como. aprender, eu tenho que ler, eu tenho que saber. Claro. Ainda agora, por exemplo, nós tivemos um debate e o Bloco de Esquerda disse que o Rui Rio que tem retirado verbas. Não é verdade, pelo contrário, o Rui Rio tem dado a Câmara, tem dado por ano um aumento de 3,5%. Não sei se serviu isso Sim. no, Não, no, no, não consegui perceber o aumento. é Vi que o o orçamento geral era de é cerca de 1 milhão de euros milhão e cento e a tal, 1.700.000 transferência. e tal. Aumentou, tem aumentado todos os meses, todos os De anos, 12 aliás, anos. 3,5%. E o Bloco de Esquerda disse que não. Quem cortou tem que cortar do Estado. Vamos ver as pequenas. Mas bem, cortando, mesmo que dê o mesmo aumento, mesmo que dê a mesma verba, já é cortar, como você sabe, não é? Sim, por causa da inflação. Aumentos, Sim, exatamente. Mas comparativamente, que tem irá cortado diminuir. na realidade. E o Rui tem dado 3,5%. É para ver, de facto, o Bloco de Esquerda há certas coisas que desconhece. Já que estamos, já que Só referimos meio aí a dele, questão do senão. orçamento, Só meio dele. Não tem nada a ver com isso. já que tocamos nesta questão do orçamento, do que eu vi assim muito rapidamente, um valor que me chamou a atenção é os custos com o pessoal gastarem cerca de 70% da. Mais até, né? Ou 70%. 71,4 Sim, ou isso 74,1, não não é sei. um valor demasiado elevado? Ou é. E. Pronto, e a questão a seguir é: isso é bom ou isso é mau? É bom e é mau. Então. É mau porque não posso no investimento. É bom porque é sinal de serviço. É aquilo que eu acabei de dizer. O apoio domiciliário tem que ser feito por pessoas. E aí canaliza uma verba bastante grande. E acabei de dizer que nós, quer dizer, não temos pessoal de facto, mas não temos demasiado, pelo contrário, porque doenças, baixas e portanto consome essa parte. Sabe que num berçário 40 pessoas de 40 miúdos, berçário, debaixo de 0 aos 2 anos, quantas pessoas é que estão no berçário? Uma obriga? 13. 13 pessoas. 12 educadores, é o pessoal. Quer dizer, nós, o Serviço Social, obriga-nos a ter esse pessoal e nós temos de ter. É por isso que entre os cifros verdes, são poucos, que é o médico, enfermeira, condecorado, esses estão os cifros verdes. Não podia ter aqui um médico o tempo inteiro, como sabe, não é? E isso tudo dá 70. Ou 71,4 ou 74,1. Sim, O 70 pois é. sim, à volta desse valor. Eu estava aqui Mas só. já vi o motivo, o porquê. Sim, pronto. Tu tens uma justificação. Há de haver um dia os infantários. Um dia vai haver os nossos infantários. Porque as pessoas muitas vezes dizem, é da junta aqui no lugar. Pá, não falta, nós não faltamos com nada. As condições, instalações, alimentação, tudo. Um dia qualquer. Eu autorizo um dia Sim. qualquer. Se quer ver de surpresa, não é feito com antecedência, qualquer coisa, já preparados. Queria só focar mais um ou dois temas. Um é a questão da habitação, que inclusivamente vi no site da Junta, que tinha tido há uns tempos uma reunião com o Dr. Mário Jorge Rebelo, da Domus Social, para falar um pouco desta temática da habitação e que, pronto, que não é alguém que a Junta, mais uma vez, tenha competências próprias, Não, mas mas não pode. tem competências próprias, mas exige, está, bate o pé Exato. e tem conseguido algumas coisas. O que é Olha, que já conseguiu resolver uma aqui? série de casos que se dá, não vou mencionar porque nem me recordo, mas temos conseguido. Por sinal, sou muito amigo do Tomás. Mas um amigo derivado de umas circunstâncias, porque eu estava na Câmara e o meu coração parou 4 vezes. E foi na altura do VR e tem aqui um jogador. E o Dr. Tomás Jorge foi de facto um homem fantástico. Portanto, habitação é uma coisa que a gente só pressiona. Porque é que a Câmara de Graça? Nós não temos chave de uma das casas em nada. Mas pressionamos. E tem sentido que a resposta do outro lado. Nunca há resposta, quer dizer. É a mesma coisa que se ganha uma certa verba. Nunca chega, quer dizer. Faço, quer dizer, queria mais. A gente quer sempre mais. Não é? Nunca está satisfeito com aquilo que tem, no caso. Claro, sim. Só mais para concluir, uma questão de, que agora se fala muito, que é a comunicação com os cidadãos, a transparência e Já o conseguir. disse, a minha porta está sempre aberta. Sim, mas há outras, eu diria, outras necessidades. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu, como disse, eu quase que não estou na cidade durante o dia, não é? Porque trabalho fora, só chego a casa ao fim do dia. Os meios habituais de comunicação com este tipo de instituições, para mim, está um bocado dado, não é? Porque Não as está. juntas não estão abertas à noite. Mas não está rodada. Pronto, não, eu sei que não está vedado legalmente e fisicamente. Eu só estou a dizer é que, de acordo com o meu horário, e vocês não têm culpa de eu ter do Nada, horário que tenho, nada, nada. mas atualmente já há outras tecnologias que permitem É algum o tipo de. caso, é o caso. Se estamos aqui hoje, foi derivada das novas tecnologias. Sim, claro, eu entrei em contacto com a É, junta por e-mail, responderam-me não e consegui estar aqui hoje. é? É Sim, nada. mas acha Não é nada. É, não é? Eu também que. tenho a minha vida, não é só a sua. Claro, pois, claro, sim, não, eu não estou a É, não é? questionar isso. Eu só queria tentar perceber se há algum tipo de iniciativas mais que acham que faça sentido fazer para aumentar este diálogo que pode surgir entre os cidadãos e pessoas que queiram colaborar com a junta. Através da. Olha, a nossa junta foi das primeiras a usar o ponto digital. Há 7 anos nós temos aqui o ponto digital, que é com o dedo. Aí já vê. Há 7 anos os documentos vêm todos, são todos digitalizados, já poupamos não sei quanto em fotocópias, e vêm todos aqui para o meu computador. E eu distribuo para quem? Direito. Há 7 anos. Nós temos o sistema domótica também há 7 anos. As luzes apagam-se, sei o número de pessoas que estão aqui no momento, sei a água que se está a gastar, se está alguma fuga no diário agora, no momento. Quer dizer, que é melhor do que isto. Não, pronto, Ouça, isso vou até. é Espere. a modernização da vossa própria administração, que eu acho Com que é muito bem tudo. e que faz Espere, sentido. espere. É das poucas juntas que têm o atendimento personalizado. Reparou? Não tinha. Tinha um balcão, tinha um vidro. Nós estamos abaixo. Eu agora o atendimento personalizado, não sei se reparou. Você tira o tiquê, senta-se no. Para ser atendido com atendimento personalizado. Poucas juntas têm o atendimento personalizado, há de haver isso. Pronto, eu não estou a questionar isso e não estou a dizer que é Foi mal ou das que é um primeiras investimento juntas, mal através direcionado. da internet, você quer uma certidão, quer qualquer coisa, pode pedir. Aliás, se precisar de problema nenhum. Sim, É reparei melhor do que porque isso. O que é que a gente pode fazer mais? há só uma coisa que a mim me tinha facilitado, que era disponibilizarem os documentos que depois me Está, disponibilizaram aqui online, ouça, não é? está na nossa ideia, Quero o plano, ouça, só está, para dizer que a olha, proposta, as grandes olha, opções do plano, o já, ouça, orçamento, esse tipo de se informação. tiver a oportunidade de falar com alguém de outras juntas, compara o nosso plano na cidade de Esponja. Aqui digo tudo o que fiz. Sim, mas pronto, isto é, se não me engano, este bocado até é da parte da informação trimestral, que tem que prestar à Assembleia a da Então, Freguesia. tudo aquilo que se faz é feito aqui, Sim, já mas viste? por exemplo, eu acho que para mim este tipo de informação devia estar disponível num clique. Não há nenhuma. Não, não. Há, por exemplo, a subir na Junta de Freguesia de Campanha, Não, não. Não tem nada. tem Não tem, sim. mas não tem que ser. Não, não. Tem qualquer coisinha, pouquinho. Não, posso lhe dizer. Olha, olha. Posso, não, eu não estou a questionar os outros serviços Não. todos, eu estou a dizer em específico Não, este documento. não. Este documento está lá porque Olha. eu, para Por outra acaso. entrevista, tive que preparar e estava lá isto. Por acaso. Então já falou com um campanhão. Não, mas foi no início do Olha, ano, a olha. propósito de outra coisa. Por acaso, estando nos ideias, nós também, já que temos uma newsletter, temos um site, também meter isto tudo. Aliás, temos uma revista. E essa revista vai também, não sei se já está ou não, no site. Essa não, eu não reparei, não me pareceu que Se tivesse, não mas. está, vai estar também agora. Assim como na newsletter também à parte e vamos metê-lo também no site. Portanto, é ver que tem havido Um uma conjunto de evolução. iniciativas a Exatamente. esse nível, sim.